007. Quando você decidiu ficar do meu lado, você já sabia que eu era todo errado. Eu era vida louca, mas você quis assim. Então por que agora você quer me proibir? Nega, tira essa neura da cabeça. Posso até ser cheio de defeitos. Te amo, mas te amo do meu jeito. Seu bebê te ama, ama, ama. Seu bebê te ama, ama, ama. Seu bebê te ama. Desconta essa raiva na minha cama. Seu bebê te ama, ama, ama. Seu bebê te ama, ama, ama. Seu bebê te ama. Desconta essa raiva na minha cama. Manda 007. Quando você decidiu ficar do meu lado, você já sabia que eu era todo errado. Eu era vida louca, mas você quis assim. Então por que agora você quer me proibir? Nega, tira essa neura da cabeça. Posso até ser cheio de defeitos. Te amo, mas te amo do meu jeito.